Nossa equipe acompanhou no final da tarde desta quarta-feira a entrega feita por policiais rodoviários federais de uma motocicleta e um indivíduo preso. A motocicleta brasileira foi recuperada nas proximidades da Ponte Internacional da Amizade pela Polícia Rodoviária Federal, por volta de 16 horas desta quarta-feira, dia 4. Segundo informações, o veículo estava na iminência de transpor a aduana brasileira em direção ao Paraguai. Os policiais rodoviários federais abordaram a moto e solicitaram os documentos ao condutor. Este apresentou apenas documentos pessoais, relatando que não tinha os documentos do veículo que conduzia. Desta forma, ele foi levado ao posto da PRF junto à cabeceira da ponte e várias perguntas foram realizadas a Gessé Carlos Lena, de 37 anos. Ele disse que teria comprado a moto em um feirão, mas que ainda não havia recebido os documentos pertinentes. Sendo assim, os PRFs decidiram então consultar placa e chassi do veículo, o que resultou em uma queixa de furto na cidade de Colombo no mês de setembro. Além disso, havia contra Gessé um mandado de prisão em aberto pela comarca de Curitiba. Desta forma, após a constatação dos itens identificadores da motocicleta como o de um veículo roubado e o condutor cientificado de que contra ele havia um mandado de prisão expedida, moto, condutor preso e passageira encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu para os procedimentos de praxe. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.